Que ficarão pra me dar o perdão, eu bem sei. Oh, quanto almejo ver de perto o Senhor e louvá-lo sem. Lança no corpo do Filho de Deus. Também os sinais dos chicotes. Tudo foi pelos pecados meus. Oh, quanto almejo ver de perto o Senhor e louvá-lo sempre.